Bem, ele foi exorcizado logo após a lavagem cerebral. Foi um trabalho bem feito. Deixou nenhuma lágrima, nenhuma saudade, nenhum sentimento. Tornou-se diferente do que era antes. Foi um trabalho muito bem feito. Na realidade, mudou de realidade sem saber que tinha mudado de identidade. Primeiro começou como gato ou como uma ovelha inocente. Primeiro ele era uma ovelha inocente e depois pensou que era um gato, mas no final virou para os lobos, ficou sozinho. E então no fim, quando ele caiu ao solo, quando se tornou consciente, adquiriu uma nova realidade. Começou a pedir desculpas. Logo após o trabalho bem feito, ter mudado de identidade, começou a ver onde falhou e o que já tinha feito. E adquiriu uma nova maneira de falar, de pensar, baseada na sua experiência, na sua percepção da realidade. Então, tendo percebido as causas que levaram à falhança, desenvolveu uma nova maneira de pensar. Primeiro tentou organizar o seu caos interior e começou a pedir desculpas. Começou a pedir desculpas que toda a gente se lembrava de ter feito as neiras com. Alguns aceitaram, outros não se querem saber. Começaram a ficar ciumentos. Começaram a ficar arrogantes com a humildade do rapaz que tinha adquirido uma nova realidade, uma nova identidade, depois do trabalho bem feito. Algumas pessoas não aceitariam as desculpas, outras pessoas aceitavam em desculpa. No fundo, ninguém aceitava, ou aceitavam em disfarce. Começavam a dizer: eu desculpo, eu perdoo, desculpas, mas perdoo-te. Mas no fundo eles pensavam: este gajo não vai o pedaço de merda. Então ele ficou sozinho. Mas agora ele estava a pensar bem. Penso que mudou de identidade. Eu acho que a mudança de identidade levou da lua ao sol. Só a pensar, prestar atenção à madrugada, à maneira como o sol reflete nas árvores, fora das suas janelas, à maneira como os pômulos. Os pássaros, os pombos, acasalam nas árvores e cantam. Aquela árvore, os vizinhos querem cortar porque fazem sombra. Mas eu gosto das árvores. Eu gosto da cor sempre mudante do sol nas folhas das árvores e gosto de ouvir os pássaros. Era a maneira que eu pensava, ainda penso assim. Às vezes fica nervoso, mas aprendeu a deixar ir embora a ansiedade. Ele agora não está muito ansioso, aprendeu a disfarçar a ansiedade, a mandá-la fora. Quando ele fica ansioso, ele deita-se na cama, toca uma chave, ouve música no rádio, às vezes rádio clássico, outras vezes MP3, outras vezes a sua maravilhosa coleção de discos. Relaxa, deita-se, sente as ondas sonoras entrarem dentro do seu corpo. E a ansiedade vai aos poucos do corpo para fora. E é assim que ele começa a criar, organizando o caos dentro de si, deitando fora a ansiedade enquanto cria. Arruin.